Trabalhadores urbanos, trabalhadores rurais, os avulsos, os domésticos, na sequência os outros mais. Fujam de todo atrapalho na justiça do trabalho, busque informações legais. A carteira de trabalho traz os melhores efeitos, é com o registro delas que se tem grandes proveitos. Quartel do Trabalho, cultura popular e cidadania. A Matra 13, Tribunal do Trabalho da Paraíba.